prisão perpétua, prisão fulano. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Esta é a lei. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Esta é a lei. Pisou na bola, bum. O mano foi embora, ele sumiu, mandou sua família pra puta que pariu. Falou muita besteira, fogou, foi abusado. Eu tô ligado que ele tava drogado. Agiu de forma errada, agiu de forma bruta, xingou até a mãe aí. Filha da puta! Fugiu da área, nem pagou o meu dinheiro. Toma vergonha nessa cara, cabeceiro. Tá crente que abafa, que tá famoso. Seu sonho é ser doutor ou então um mafioso. Com carro, dinheiro, revólver, mulher e pó. Sem miséria, sem dó. Um mano outro dia foi pro saco. Ele achou engraçado, ele tirou um barato. Ele ri, ele tira todo mundo de cuzão. Falou bandidão. Ele passou aqui na área outro dia. A luz do sol, vê só, no Escort conversível prateado. Com uma vagabunda do lado, a mina me tirando o olho feio, sorriu. Manda essa vaca pra puta que pariu! Deixei pra lá, preferi ficar na minha. Eu não dei asa pra essa galinha. Ela desceu pra São Vicente com outro, rodou a banca e agora fica tirando do lado desse pilantra. Pagando de gatinho, de carro financiado. Se faz de boa pinta, mas tá tudo endividado. Só pensa na maldade, só quer arrumar treta. Quando tá trepado ele parece o capeta. Se sente o rei do mundo com uma nove na cintura. Agora segura. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Esta é a lei. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Esta é a lei. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Pisou, bum. Caiu um por um. Pilantra na quebrada, amargo o gosto da dundum. Se cai no X, toma soco e dá o cu. Aí, a bandidagem cria as leis e dita as regras. Ser criminoso, indigno de cela é foda. Aqui fora, se cresce apavora. Mas só trouxa desliza, na minha demora. É sem boi, é assim, bicho sou. Tribunal MCs, é inevitável. Traíra não cair, conspirou é aquilo. Rajada fim. Nada mais justo pra mim. A doença pilantragem não pode existir. Dizimos mais dignos, a moral enfim. Calibre 12 é a cura. Filha da puta aí. Agora segura. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Esta é a lei. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Esta é a lei. Pisou na bola, bum. Pisou na bola, bum. Aí, Fran. E aí, sangue, aí, Nidi. Na fita. E de Nice. Pá. De Nadi. Quando uma bala atravessa sua cabeça. Sem dó é muita dívida e treta acumulada. De pó é perceber que está só. Os caras traz o dinheiro. E quando a casa cair, aí, cadê seus parceiros? Vai ficar é embaçado pro seu lado. Seu gás vai subir, cuzão. E você tá ligado? Você como tá sempre nesse movimento de merda nenhuma. Tipo pilantra, cara de pau na cara dura. Filha da puta. Qual que é a sua? Aí se liga nos 10 mandamentos da rua. Andar sempre ligado no movimento da área. Não vale nada que te meta em parada errada. Está sempre esperto no que acontece. Mano, com a aguenta é mancada, só logo se mete. Cê sangue bom, mano, de rocha e ter ideia quente. Sempre tomar atitudes certas e conscientes. Andar sempre maquinado, é o necessário. Nunca se sabe o que te espera, esteja preparado. Não ser malandro demais. Mas ande na paz, na sua. Abre o back na mente, essa é a lei da rua. Sistema negro no ar, no ar. Visão de rua vai além, vacilou, além. Bumba.